Vai vendo, tava bem, mas na moral cê não tá namorando. Simpática, formadora de caô, só vindo numa de que tá me amando quando eu tô comendo. Diz até que vai comprar meu disco antes que o do Vando. Duvido, tô esperando deitado pra não cansar. Ouvindo o som, só tô malhando pra continuar mantendo de leve. A vida eu vou levando. Aí, não tem mais caô, gordo, me acabou, morou? Não tem mais conversa de festa dos amigos, sem me levar, valeu amor. Tô cansado de foi embora, se me esperar pra ir junto. Eu não falo sério contigo, cê quer sempre mudar de assunto. Quem? Eu pede pra eu pagar as paradas pra você quando tá duna. Mas quando cê tem 30 conto, eu aponto pro restaurante. Cê jura que o dinheiro tem rumo, só me observe pra consumo. Eu não tiver nem pra sua passagem, nem adianta eu falar arrumo. Porque sumo e não assumo, as mentiras da desculpa. A sua só melhor que a minha, agora que sou eu quer jogar a culpa em cima. É ruim, quer melhorar o clima? Então porque cê não viaja pra longe logo com a porra da sua prima? Afinal, cê não quer terminar seu curso? Porque eu mudar o curso da viagem, ficar sem maquiagem, deve não pra fazer o curso. Tu não termina pizza, pizza termina saindo do meu bolso. Mais aula particular que eu pago, fico no osso. Sem um trocado pra gasolina, vai pro trabalho. Caralho, grande ele aposta de baralho. Vou parar de agir como pachoalho, agora que sei quanto cê me ama. Deixa quieto, vamos ver se você vai gostar de dividir a cama. Vai vendo, tava bem, mas na moral cê não tá namorando. Simpática, formadora de caô, só vindo numa de que tá me amando quando eu tô comendo. Diz até que vai comprar meu disco antes que eu do vando. Duvido, tô esperando deitado pra não cansar. Ouvindo o som, só tô malhando pra continuar mantendo de leve. A vida eu vou levando. O seu fogo acende apaga por dias, até sem me ligar, vice-versa. Com histórias de sempre falta de quando me afaga. Até acredito no mito, que cê não quer a prova, seu gabarito. Mas compreendo que é mentira, cê tira meu sangue igual um mosquito. É nada bonito, se funciona como uma cor. Você tava pensando em mim, eu tava treinando em como cornear sem ser corno. Não consegui, mas cê nem sabe, eu sabe se faz babaca. Porque dá no mesmo, porque cê não chia, nossa relação não impacta. Só espero que o dia que eu saiba, não venha se redimir com uma faca. Traiçoeiro como uma cobra, cobrando fidelidade, segredo da vaca. Cê acha o quê? Que é minha dona? Tá fudida, tá muito mandona com meu gosto. Rala peito, vai ver o desgosto da sua vida. De ano a ano aparece nova mulher, mas a reclamação é a mesma. Não sou de ferro, se elas grudam igual a ex. Você prefere ficar com suas amigas na festa, né? Dia seguinte me convida pra falar que tá com dor na testa. Não posso fazer nada, você mesmo pediu. Calma, amor, sem disputa, deixa eu explicar o que é que houve, escuta. Explicação não. Ah é? Então espero que você fique bem, mas depois não vem que não tem. Então uma porra do seu que vai vendo, tava bem, mas na moral você não tá namorando. Simpática, formadora de caô, só vindo uma de que tá me amando quando eu tô comendo. Diz até que vai comprar meu disco antes que eu do vando. Duvido, tô esperando deitado pra não cansar. Ouvindo o som, só tô malhando pra continuar mantendo de leve. A vida eu vou levando. Não entendo porque depois de toda briga, cê me liga pra voltar pra você. Parece que esqueceu o que aconteceu e beijinho de conversa de bebê. Meu bem, gosto de bagulho. Eu tenho mesmo meu orgulho, meu orgulho, fantasia, chapado na realidade, é barulho. Primeiro trabalho, depois mulher, sabe como é que é? Vocês são ciclo e reciclo, meu trabalho só tem um. Cê entende, né? Eu sei o que cê pensa. Vamos aproveitar esse otário. Fica às suas custas, casa, vendo casa, não casa, não armar. Ligado nas suas intenções. E é por isso mesmo que eu mantenho minhas ações e minhas ligações extra-compromissais. Queria comemorar nessa volta na paz. Na real, já não vai dar, marquei com. É mais. Vai vendo, tava bem, mas na moral cê não tá namorando. Simpática, formadora de caô, só vindo uma de que tá me amando quando eu tô comendo. Diz até que vai comprar meu disco antes que eu do vando. Duvido, tô esperando deitado pra não cansar. Ouvindo o som, só tô malhando pra continuar mantendo de leve. A vida eu vou levando. Vai vendo, tava bem, mas na moral cê não tá namorando. Simpática, formadora de caô, só vindo uma de que tá me amando quando eu tô comendo. Diz até que vai comprar meu disco antes que eu do vando. Duvido, tô esperando deitado pra não cansar. Ouvindo o som, só tô malhando pra continuar mantendo de leve. A vida eu vou levando.